38, 58, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, chama estabilizado. 38, 58. Chame o centro Recife, 125 decimal 1 na alterna, 133 decimal 25. 251-3325, boa noite, 85, obrigado. Paulo Salvador, uma boa, gol 1398, 1398, Taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, qual foi o portão? Paulo, confirma o portão pro 398? 09, confirmando. 09. Confirmando o 09 pro gol 1398, confirma. Confirmativo, 09 pro gol 1398. Salvador Grau, Charlie Sierra, Tango Peter, o reboque terminado, boa noite e obrigado. Localizador, 3858, Campa Vista. 3858, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 895, obrigado, até amanhã. Até mais, bom pouso. Obrigado. Tivo 03 a bordo? Autorizado o táxi até a taxi papá, chame na papá para ingresso. Zero, Xenex, 6310. 0 Redcop. Redcop. Recife, flight left 350 via Operusk 58, after takeoff, Romeo 0, left turn, Puka Department, Caju transition. Depart control 120.8, SCOC 5450. 58, tá, tá. Vai passar sim, bora. Tem baixada, tá vazio. 3858, continua aproximação, informe 3 de pouso baixado e travado, vento no 50 com 7. Já, tá baixado, travado. Livre pouso 3858, o vento permanece 150 com 7. Livre pouso 3858. Objeto 6827, portão 4, pronto para o chimete nessa nave. Autorizado, 527, porta pronto. Autorizado, 527. Autorizado, ingresso, informe pronto para decolagem. Pela pista, afirmo. Jet 5827, tá com 133 a bordo, 3:35, Guarulhos. Jet 5827, taxi Indy, ponte cara 10, torre 1895, Inegal 10 no 7. 10 no 7, 1895, obrigado, boa noite pra você. Prova Salvador, boa noite. Tá 3858, livrou. 3858, Alfa, Juliette, portão 03, confirmando. Juliette, grupo 03, 3858. Romeu, pronto? Livre decolagem, Romeu, Romeu. Vento 150 com meia dúzia. Boa noite, objeto 5827. 0527, a linha e mantém. Lima, até o 0527. Romeu Romeu, decola ao 516, chame controle no 20.8. 208, grato, bom trabalho. Prove Salvador, uma boa, Papa Romeu Lima, Romeu Romeu, decolado, perfil da Dael, na sua escolha. Boa noite, Papa Romeu Lima, Romeu Romeu, contato radar, suba para nível 400, saída da Dael. Para o 400, Dael, Lima, Romeu Romeu. Estamos com a uniforme, 360 Campinas, vê quanto está adiantando a sua autorização. Confirma o horário. Daqui a 2 minutos já está chegando no sistema, paga o copo 4071. Seguinte, o calço fora aqui, o oficial 47, a gente já está praticamente pronto, o jornal também, Brasil. Então, normalmente chega 29 minutos antes, então daqui a 1 minuto ou 2 já está chegando o 4071. Muito obrigado, não aguardo. É 5827, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 50 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem 10, o 57. Azul 471 no protocolo. Copio 471. Autorizado 360 Campinas, FIA Pesolou no meia, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Grid. Controle 120.8, aciona 5456. Autorizado Campinas, nível 360, Pesolou no meia, decola da 10, curva direita da El, Leda, Grid. Controle de saída no 120.8, o transponder é o 5456, Azul 471. Estejamento correto, reporta o posto 471. Mara. Será sério, 57. Romeu, Romeu, chame centro, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Confirme. Lima Romeu, Romeu, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251 e entendi 13325. Afirmativo. Tá, Bando 604, acione identificação, prossiga na chegada a Mari para 2 mil pés, o QNH 1017. Sim, irmão, bando 604. Oi, Pepe, bando 604. Controle o web 725827, cruza 1220, possibilidade de coordenar com o centro nível 400 e approach bridge. Web 5827, solicite ao centro em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, muito obrigado, boa noite, 5827. Boa noite. Galeão, autorizado 360, via peso Luno 0, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5455. Correto, reparto puxo por 889. Romeu Felipe 52. Como hoje? Identificação uniforme. Boa noite, Trip 5218. Acione identificação na proa de Itape. Kenegal no 017, reporte no ponto, ideal descida. Olhando na proa de Itape, no 017, Trip 5218. Controle Salvador, boa noite, Web 6748, link da Uniforme. Boa noite, Web 6748, acione identificação, autorizado pro ditap, desça para o nível 050, Kenegal no 017. Pro ditap, nível 050, 1017, 6748. 3662, gente da Uniforme, cópia da Natal. Rota 362, Natal 370 autorizado, via Pêssulo no 0, decola pista no 0, curva à esquerda, sai da Puca, transição Zipá. Controle 120, décima 8, acena 5452. 3662, autorizado Natal 370, Pêssulo no 0, decola da 10, curva à direita, controle 1278, 5452, pode confirmar a saída? Com curva esquerda, confirmando. Após a colagem, sai da Puca, transição Zipato, 3162. Curva esquerda, sai da Puca, transição Zipato, 3662. Correto, é 4 push, 3662. Curva da push. Tribo 52, 18. 52, 18. Desça para o nível 060, que é legal no 017. 060 no 017, 1-4071 no portão 1 no posicionamento. Autorizado, inspeccionar no portão 4071. Vire o posicionamento, chama no táxi 4071. Capitão Vitor Charlie Hotel está em contato radar, 2 milhas pela posição coral, autorizado pro de Mari, vai interceptar a chegada a Mari. Kenegal no 08, reporte no ponto e da descida. 04, autorizado final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará no mesmo 04. Salvador, azul 4071, estamos com 77 a bordo, uma autonomia de 4 horas, alterando o Ribeirão. Azul 4071, táxi a Índia, ponte Cardano 02, 895, na Gama 018, azul 4071. Índia, ponte Cardano 0, 195, azul 4071. 748.